Você está ouvindo Conexão Conservadora. Conexão Conservadora Podcast, dessa vez, vai abordar principalmente três assuntos. Talvez a gente venha a fugir um pouco, como sempre, e passear por alguns outros, mas... Nós tivemos essa semana o Nivaldo Cordeiro nos informando que, segundo o texto dele mesmo, cúpula do PT defende controle da mídia. Os ratos petralhas não estão para brincadeira. Querem a ditadura já. Citei literalmente o que ele escreveu. Tem um vídeo também. Bruno, e aí, o que acha disso, cara? Desde o Ministério do Franklin Martins... Eles já vêm tentando impedir esse controle da mídia que eles vinham apelidando antes por Conselho Social de Mídia, aqueles nomes marxistas que eles gostam de apelidar as coisas. E eu acho que aos poucos é esse que é o caminho, né? Que a mídia brasileira vai acabar entrando. É uma simples consequência de ter, por mais de 12 anos... o governo do PT. Agora, é uma questão de tempo. É uma questão de tempo, só, simplesmente. O Bené Barbosa, na entrevista que ele nos deu, quando perguntamos para ele como é que era em 94, 95, quando ele começou a atuar fortemente, né, contra a campanha desarmamentista com o movimento Viva Brasil... Ele disse que naquela época, 99, quase todas as empresas de mídia eram a favor do desarmamento. E que isso mudou um pouco já perto do referendo mesmo, né? Será que o pessoal da mídia vai começar a querer acordar também para essas propostas aí que nós estamos vendo nesses últimos 12 anos, como você bem citou? O que você acha? Eu acho que não. E eu vou dizer o porquê. Porque a grande parte da mídia, hoje em dia, já tem um lado. E ele já tem o lado que é o lado do PT. Tirando a Veja, tirando algumas, em algumas situações até o próprio Estadão, nós vemos assim, ó, situações de total convivência, total comodidade da mídia, principalmente aqui no Rio Grande do Sul, com a Zero Hora. A Zero Hora é que apoiou um golpe petista contra a governadora Ieda Cruzes quando ela governava, e hoje, em face do péssimo governo do Tarso Genro, em que várias situações estão ocorrendo, como já ocorreu o pedido de aumento dos professores, com um pacote de impostos que ele colocou no parlamento para ser votado, inclusive colocando no Rio Grande do Sul uma nova taxação, que seria a taxação que alguns estados já têm, né, para inspeção veicular, e agora com a situação dos brigadianos, né, a Brigada Militar, que é a nossa polícia militar, que tem pedido o aumento esse que tinha sido prometido pelo Tarso Genro na sua eleição, como uma das primeiras requisições que ele ia fazer, como afirmou o Polívio Braga, o jornalista daqui. E agora, a Zero Hora nada fala, a Zero Hora muito quieta fica, né? Enquanto isso, Tarso Genro é um governante que tenta propagandear de forma até amoral, principalmente a situação da agricultura aqui do estado do Rio Grande do Sul, para os ouvintes terem noção, 80% das cidades, 80% diretamente dependentes da agricultura e da pecuária, e esses outros também têm uma relação direta. E aqui no Rio Grande do Sul, a grande produção que é o arroz, tem sofrido uma crise bastante grande, uma crise que foi até aproveitada pelo Tarso Genro e tal, que afirmou que iria ajudar. A crise, grande parte da crise, o grande problema é o Mercosul e a concorrência com o Mercosul. O governante que nada fez, a Zero Hora acabou calando, não, também não reclamava, não cobrava, como fazia da governante anterior. E é uma situação que nós estamos vendo diretamente aqui no estado. Nós não temos mídia no estado, desde que o povo também foi vendido para o grupo Record, né? Então fica difícil os bons jornalistas não estão dentro desses grupos midiáticos, e acaba por ser realmente uma batalha política. Leandro, e você, o que você acha, cara? Bruno, será que foi coincidência esse assunto, o controle da mídia, voltar justo quando sai na capa da Veja o comandante em chefe aí, José Dirceu, e o seu governo paralelo aí contra o governo da Dilma? Eu acho que tem relação, sim, porque grande parte das empresas que o José Dirceu é contratado para fazer lobby, essas empresas são grandes publicadoras em grandes grupos midiáticos. Por exemplo, todas as empresas de telefonia, praticamente, têm o apoio do Zé Dirceu e contratam o Zé Dirceu para adquirir alguns contratos em Brasília, algumas permissões que são um tanto burocráticas de se fazer dentro da Anatel. E ele acaba sendo como um meio para essas empresas. A mesma coisa o próprio Eric Batista, que também é um dos contratantes do Zé Dirceu. Então, eu acho que tem uma certa relação no sentido de que essas empresas, elas acabam pressionando esses grupos a ponto de que, se esses grupos acabarem sendo contra o governo, contra aquilo que pode ir contra o interesse delas, aí que nasce a censura. Eu acho que é aí que realmente o meio midiático não consegue ter uma liberdade de expressão. Eu quero dar um exemplo disso também, que aconteceu ano passado durante as eleições, no caso Canção Nova, envolvendo o padre José Augusto, que fez uma homilia durante a manhã, acho que no programa, acho que das 7 horas, 8 horas da manhã, que era na missa, e falou contra o PT. E gerou uma repercussão enorme, principalmente na internet, no sentido de que a Canção Nova teria sido pressionada pelo governo a retirar aquilo que tinha falado o padre José Augusto no ar. E foi exatamente o que fez o tesoureiro da Canção Nova e também o que coordena o grupo da Canção Nova. Não que não fosse o pensamento deles ser contra o próprio aborto que o PT defendia e que o padre José Augusto repugnava, que foi realmente a grande motivação do padre José Augusto. No congresso que o PT está realizando, né, o Zé Dirceu aparece, foi o mais ovacionado lá, né? Tem até uma foto que eu vou sugerir que nós utilizemos nesse podcast, sei lá, se ficar interessante, se der certo. Mas se não der, a gente vai publicar. Na foto estão Dilma do lado do Lula, Zé Dirceu atrás, morrendo de rir, e Dilma e Lula com a cara de preocupação de outro mundo, né? E eu tô lendo aqui num site que fala sobre esse congresso do PT, o jornalista aqui tá dizendo que a Dilma se sente em casa no PT. Bem complicado isso, né? O outro assunto que nós vamos abordar hoje: voto secreto para a cassação e a vez de caçar Valdomiro da Costa Neto. Bruno? Tchê, agora, se não caçarem esse cara, eu vou ficar tremendamente desapontado com o Congresso Nacional, porque essa pessoa já deveria ter sido caçada, no caso Mensalão, né? Esse sujeito, ele já tinha... Ele, na verdade, ele só não foi caçado no caso Mensalão porque ele renunciou. E agora volta o nome dele relacionado ao Mensalão de Brasília. Ou seja, é uma pessoa que, desse mandato, para vocês terem noção, ele nem deveria estar no Congresso Nacional, porque, na verdade, ele foi eleito pela proporcionalidade, votos que vinham do Tiririca e que fizeram ele entrar no Congresso Nacional. E é uma pessoa que está lá simplesmente para fazer negociatas e, enfim, não está para fazer política. Ele está realmente lá para colocar dinheiro no bolso, né? E se esse sujeito agora passar e não for caçado, é muito complicado, né, Alex? É complicado por causa do voto secreto este para cassação. Eu acho que é tremendamente antidemocrático uma pessoa que é representante do povo não ter todo de, na verdade, todo dever de publicidade nesse sentido, de colocar o seu eleitorado, quem realmente votou. Eu acho que esse próprio voto secreto, ele vai contra o princípio constitucional, e eu acho que nem deveria acontecer um voto dessa maneira para a cassação, ele deveria ser estritamente aberto. Quem mais aí que foi salvo pelo voto secreto, cara? Já tem mais alguém aí, né? A própria Jaqueline Roriz, alguns mensaleiros como o professor Luizinho, foram inúmeros que foram salvos já pelo voto secreto de cassação. Eu me surpreendo que o próprio Zé Dirceu não tenha sido salvo. Faltou tato político, porque poder para ele não falta nessas ocasiões. É. Renan Calheiros já foi absolvido pelo voto secreto de cassação. Então, eu acho um absurdo, simplesmente, sabe? Eu não tenho palavras para descrever isso, porque é um representante do povo que faz esse voto. Ele está lá porque foi eleito pelo povo, e é extremamente antidemocrático tu esconder isso de toda a sociedade, esconder os atos do representante para toda a sociedade. Isso é um absurdo. Pois é, ao mesmo tempo em que falam em controle da mídia, ou seja, alguma coisa não poderia vir a ser publicada mais, né, se isso passa, algumas coisas... eles falam também em voto secreto, quer dizer, não se pode falar, não se pode votar, uma votação importante como essa secreta, a mídia controlada, e ainda tem gente que diz assim, não, o socialismo, o comunismo morreu. Ontem foi publicado um vídeo, né, o 36º Parresia, pelo padre Paulo Ricardo. Lá ele nos mostra um link, né, para um documento, chamado Plataforma para a Legalização do Aborto no Brasil. Nós baixamos esse documento e tem alguns trechos aqui que eu gostaria de ler rapidamente para vocês. Então, começa uma parte importante, é assim: a plataforma pretende ainda impedir que organizações religiosas participem da elaboração e controle social das políticas públicas ou recebam recursos públicos para ação social que seja orientada por princípios religiosos, e pretende também garantir a orientação sexual nas escolas e impedir a prática do ensino religioso na rede pública de educação. Quando a gente vê os grupos que participaram, né, da entrega dessa plataforma, nós temos aqui, durante a audiência, representantes de várias ONGs, entre as quais a Articulação de Mulheres Brasileiras, a Marcha Mundial de Mulheres, a Liga Brasileira de Lésbicas, a União Nacional dos Estudantes e a Central Única dos Trabalhadores. Tem algumas pessoas aqui que parece que não tem muita coisa a ver com aborto ou não aborto, né? Mas esse pessoal, então, está entregando esse material que não foi divulgado, né, em site nenhum, segundo o padre Paulo Ricardo. Mais um trecho aqui, extremamente importante. Qualquer pessoa poderá perceber que a linguagem utilizada pela Plataforma para a Legalização do Aborto no Brasil é a linguagem típica das organizações de esquerda. Estas organizações que assinam o documento deveriam supostamente estar denunciando o imperialismo capitalista, mas na realidade estão ingenuamente sendo conduzidos por ele e promovendo a mesma agenda contra a qual afirmam lutar, enquanto perdem tempo e entendimento acusando de reacionários os que defendem a dignidade da vida humana e denunciam os verdadeiros propósitos que estão por detrás das políticas da promoção do aborto. Paulo nos pede para divulgar bastante essas informações, né, porque, de novo, o assunto aborto volta agora capitaneado, segundo o padre Paulo, por três senadoras do PT. Então, Bruno, a gente tinha ouvido, né, que essa gestão petista, esses 4 anos, não ia ter nada de aborto, né? Mas parece que era mais uma mentira. O que você acha disso tudo, cara? Eu acho que o povo foi enganado, mas se deixou enganar, porque a propaganda da Dilma, apesar de dizer que era a favor da vida, era contra o aborto, era completamente contraditório em relação ao pensamento dela quando o ministro da Casa Civil. Ou seja, se tem um vídeo da pessoa dizendo eu sou socialista e eu defendo o aborto, já é indiscutível esse fato. E é óbvio que se agora não for pelas mãos dela, vai ser pelas mãos de todos aqueles que estão com ela. É o defeito, talvez, do próprio presidencialismo, né? Nós não sabemos quem é que nós estamos elegendo junto com a presidente da República, que é chefe de governo e chefe de Estado. Aí entram pessoas como a própria Maria do Rosário, Ministério dos Direitos Humanos, e é totalmente abortista. Entende? Ou seja, é um prato cheio para que o PNDH3 seja plenamente aprovado com o tempo, conforme esse governo chegue ao seu final de mandato. E aí, obviamente, vão existir senadoras, vão existir congressistas que vão ser a favor do aborto e vão tentar trazer isso à baila. Mas eu acho que não chega a haver uma maioria para aprovar o aborto. Eu não creio que os deputados do PMDB e do PP, que são ainda a maioria do Congresso Nacional, caiam nessa do PT. É o PT que quer o aborto, não os aliados. E os aliados, quando entram em questões mais sérias como essas, eles costumam brigar justamente porque eles querem voltar para o Congresso Nacional nas próximas eleições. E já haviam feito uma pesquisa, pouco depois da posse dos membros do Congresso Nacional, foi, se não me engano, o site G1 que havia feito, mas da maioria absoluta dos membros eram contra o aborto. Então, ou seja, vai ser, eu acho, que um assunto que novamente vai entrar nessas pequenas comissões do Congresso, que novamente vai ser votado, novamente vai perder, porque ele tem que passar não só por essa comissão, mas talvez por uma ou duas, porque ele obrigatoriamente ele tem que passar pela Comissão de Constituição e Justiça, para daí ser colocado em votação no plenário. Para um projeto sério como aborto passar em três comissões e depois entrar em votação em plenário, demoraria muito tempo. Demoraria cerca de 2 anos. Se quisessem votar, realmente votar. Não querem. Então, eu acho que não é um... Apesar de ser nosso dever, sim, zelar e cuidar para que isso não aconteça, eu acho que não é ainda um perigo tão grande como afirma o padre Paulo Ricardo. Eu acho que o perigo mesmo foi durante o PNDH3. Né? Mas já que o PNDH3, para todas aquelas diretrizes que ele prevê serem consideradas legais, ele tem que passar pelo Congresso Nacional como projeto de lei, como projeto de emenda constitucional todo, cada uma daquelas diretrizes. Então, eu acho muito difícil. Sinceramente, eu acho muito difícil, porque, como o padre Paulo Ricardo também afirmou no vídeo, é uma maioria esmagadora que é contra o aborto. Foi o que levou a Dilma para o segundo turno, porque ela iria ganhar em primeiro turno se não fosse o vídeo da Folha de São Paulo que ela admitia ser abortista, vira baila e tomar uma grande proporção, uma grande relevância no cenário da eleição. Então, eu acho que agora não chega a ser um perigo. Não, se fosse um perigo, realmente eles estariam colocando hoje em votação, eles estariam realmente levando isso a sério. Mas quando o Congresso Nacional não quer levar algo a sério, ele não coloca em votação. É como eles trabalham, eles gostam de barulho. O que tu faz quando uma criança tá gritando e uma criança quer atenção? Tu não liga pra ela. Né? Não liga pra ela, tu deixa aquilo passar. Porque simplesmente é barulho, é uma vontade de chamar atenção. Né? Eu acho que realmente é nesse caminho. Acho que é impossível o aborto ser legalizado no Brasil. Salvo o STF. Salvo o STF. Eu acho que até o padre Paulo Ricardo, apesar de fazer com muita galhardia esse trabalho informativo, ele deixou escapar que realmente o aborto de anencéfalos, de anencéfalos, é que está realmente com grande perigo de ser aprovado esse ano pelo STF. Isso sim. Aí nós podemos discutir que realmente estamos um caminho para aprovar o aborto. Primeiro, o aborto por estupro, em caso de estupro, que o Fernando Henrique Cardoso legalizou, e agora o aborto de anencéfalos, que está, vamos dizer, por um milímetro de ser aprovado por esse Supremo Tribunal Federal, que dá honra à nossa Constituição. Eu queria colocar aqui, Bruno fez uma abordagem por dois aspectos, na verdade, né? E eu queria mostrar para vocês aqui e sugerir que baixem esse documento também para ler. Esse documento que o padre Paulo Ricardo publicou. Eles tratam o feto como um... Eles chamam de produto, e que aqueles que estão... Aqueles que têm até 22 semanas, né? Pesam até 500 gramas, e então são um produto, não são um ser humano, não são nada. São menos importantes do que os ovos da tartaruga, né? Que se a gente pegar ali e fritar para comer, né? A gente vai preso e sem direito à fiança, né? Então, outra fala do documento. A ilegalidade do aborto viola os direitos humanos das mulheres, bloqueia o exercício do direito de decidir, sua autonomia, impõe a maternidade obrigatória e fere a dignidade das mulheres. Mas deixa eu falar uma coisa, quanto a isso, é que o Brasil não se posicionou o que é realmente nascituro. O Código Civil e a Constituição Brasileira, eles acabam por ser um tanto omissos quanto o que é o nascituro, na verdade. O Código Civil, ele tomou uma posição praticamente em cima do muro, porque ele afirma e não afirma ao mesmo tempo que o nascituro é um sujeito de direito, e deixa esse espaço para que venham opiniões das mais variadas, embora esteja começando a se tornar majoritário o entendimento de que... Esteja começando, não é ainda. Majoritário o entendimento de que o nascituro é um sujeito de direitos, e principalmente a partir da anidação. Né? O que é a anidação? A anidação é a partir de quando o nascituro se conecta por meio do cordão umbilical à mãe. Isso é o entendimento do STF. É ali que ele começa a se tornar um sujeito de direitos. Essa é a, vamos dizer assim, o entendimento que está se tornando majoritário. Mas é claro que se o estatuto do nascituro for aprovado, né, aí essa omissão acaba. Verdadeiramente, a partir da concepção daí, o feto será um de direitos e será não só espectador de direitos, mas será um sujeito de direitos, não será uma coisa. Faz sentido chamar o nascituro aos 5 meses de gestação como um, entre aspas, produto de 500 gramas para vocês? Algum pegando a carona no que o Bruno estava falando aí agora, faz sentido um cristão acreditar que um nascituro com 5 meses é um produto de 500 gramas? Essa turma, então, adora a morte, né? É um absurdo, mil... inclusive, porque a própria ligação do nascituro, leva de 4 a 15 dias a fecundação. É. Então, a partir daí, já é um absurdo falar a partir da fecundação, né? Mas a partir daí já se torna um assassinato material, né? Vamos dizer assim. O Papa se pronunciou, e uma coisa que ele falou muito importante é a seguinte: se um grupo político, se um partido político, se um grupo de pessoas se posiciona como a favor dos menos favorecidos, o primeiro a ser observado, a ser trabalhado, a ser protegido por esse grupo de pessoas é o mais indefeso dos seres, aquele que está dentro da barriga de uma mãe. Nós estamos falando, então, em todo esse podcast de censura, né? Todos os assuntos que nós abordamos aí vão em direção a isso, né? Fora esse outro assunto que a gente falou um pouco mais, o aborto, né? Que é o mais aberrante de todos os assassinatos, porque é cometido contra uma pessoa, um ser absolutamente indefeso, e vem essa aberração chamada esquerdopatia, né? Essa turma da esquerda, dizer para todo mundo né, que eles são a favor, que eles estão sempre olhando para o mais fraco, para o oprimido, né? O complexo de Robin Hood, né? Eles só esquecem de dizer que Robin Hood não roubava dos ricos, roubava do governo. Robin Hood pegava o dinheiro do governo, o dinheiro dos impostos, e devolvia para a população. Sim. Não era dos burgueses que o Robin Hood roubava. Então, mas eles se apropriam, inclusive, dessa história, né? E querem fazer todo mundo crer que Robin Hood era socialista. Aliás, todo mundo é socialista, até Jesus Cristo, para esses idiotas aí. No final das contas, a gente está vendo o seguinte. Vocês nunca ouviram falar disso? Não, tem livros dizendo que Jesus Cristo era socialista. Sim, inclusive no texto da campanha da fraternidade de 2010, que eles penetraram totalmente nos documentos, a orientação penetrou totalmente nos documentos. Eles falavam numa cartilha de jovens, inclusive eu a tenho, afirmavam que consideravam Jesus como Jesus libertador. Chegamos ao final desse podcast. Espero que vocês gostem e divulguem ele para todo mundo. O nosso blog é uniãoconservadora.blogspot.com. O nosso podcast está em conexãoconservadora.blogspot.com. No direct de setembro, nós teremos o nosso manifesto público no blog. Convidamos todos também para se alistarem à União Conservadora.